Luciano, ele apresenta. Ele fala no ouvido do irmão na televisão para pedir dinheiro emprestado. Ele não pode falar não. Não preciso de amor. Olha aí. Eu preciso ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também. Fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas à procura de um olhar, de um corpo pra sonhar, uma nova namorada. Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Só o que nasce atrás dos montes. Não farei a minha estrada. Eu não faço amor por fazer. O Brasil canta com vocês aí, Luciano. Sucesso 96.